laia, laia, laia. Fecha os olhos e sinta 2,30 metros. Toma, toma, tá aqui, ó. Pega, pega, pega. Laia, laia. Fecha os olhos e sinta 2,30 metros. Toma, toma, tá aqui, ó. Pega, pega, pega. Toma, toma, tá aqui, ó. Pega, pega, pega. Vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho, vai sentar por ladrãozinho, vai sentar. Estúdio Virtuoso Gravações, com qualidade sempre. Obrigado, meu Deus.